Desce uma bebida quente pra derreter o gelo que ela me deu. Mas desce de copo cheio, porque vazio já basta eu. Ah! E desce o litro da mineira pra ver se eu esqueço daquela covarde. Porque um copo vazio é oficina da saudade. E se tiver desconto pra um coração trouxa, pode reservar a prateleira toda pra um recém-largar. Pois abandonado, toda cachaça é pouca. E se tiver desconto pra um coração trouxa, pode reservar a prateleira toda pra um recém-largado. Pois abandonado, toda cachaça é pouca. Joga em cima, ei! Yeah, yeah, yeah. Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça. Cai e relaxa que do chão não passa. Desce um litro da mineira pra ver se eu esqueço daquela cova. Porque um copo vazio é a oficina da saudade. E se tiver desconto pra um coração trouxa, pode reservar a prateleira toda pra um recém-largar. Pode abandonar, toda cachaça é pouca. E se tiver desconto pra um coração trouxa, pode reservar a prateleira toda pra um recém-largado. Pois abandonado, toda cachaça é pouca. Como é que é? Yeah, yeah, yeah. Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça. Se eu cair, relaxa que do chão não passa. Que do chão não passa.